que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Hoje, especial, especial de Natal. Deixei o Papai Noel doidão. É, malandro. Ele tá aqui do meu lado, aqui doidão, ó. Tá conseguindo só. Tá só alisando a barba aqui, ó. Queimou o bigode, Noel? É, eu falei pra não ir pra largar a ponta de lado, Noel. Você foi fundo, tá vendo o que deu? Tá lá, queimou o bigode. Tá aqui, ó, doidão do meu lado. Portanto, você prepare-se. Tá na maior ressaca, aquele gosto de peru na boca. Não, no bom sentido, cara. Peru é o bicho, tá? Ontem você comeu tudo naquela ceia de madrugada. Não deu tempo de fazer aquela digestão. Encarou de novo no almoço. Terrível, né, cara? É. Pegou aquela sidra de ontem que sobrou. Quente. Não, de quente não, ninguém merece, cara. Bom, olha, eu tenho preparado aqui um rock ballads, as baladas dessas bandas maravilhosas que realmente vale a pena a gente curtir. Ainda mais ainda no especial de Natal ainda, meio light, né? Dá aquela meio light, meio ressaca, uma coisa com a outra vai acabar combinando. Você vai ver. Legal? A gente vai começar com um clássico, né? Que já pra começar já de Natal, logo apresentar o primeiro presente. O melhor presente já começa logo de cara com Led Zeppelin, com Stairway to Heaven. Vamos lá. Wonder. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Can bring me your love someday. I will.

tem que dar chapar todas ontem à noite. Tá junto com o Noel aqui, junto comigo aqui, o Papai Noel. O Santa, como chamamos, os americanos chamam de Santa. E o Papai Noel é Santa Claus. Então eles chamam ele de Santa, tá? Mas o Santa hoje tá nada santo não, meu amigo. Tá numa ressaca, já tomou 3 litros d'água aqui agora. É, malandro. Gostou, né? Mas é o seguinte, ó. Você ouviu Aerosmith, super sucesso, Steve Tyler. Esse cara canta muito. Mas pra mim a música mais linda que ele já fez é a filha dele, a Liv Tyler. Meu amigo, meu Deus do céu. Se pudesse transformar aquela mulher numa canção, ia ficar perfeito. Bom, Aerosmith, Crazy, Skid Row, I Remember You, Whitesnake, Here I Go Again, Slade, My Oh My, Scorpions, Still Loving You e Led Zeppelin, meu amigo, Stairway to Heaven. Vai me dizer que não é um presente de Natal. Fala sério, né, cara? E eu vou tomar uma água aqui também, que o bicho tá pegando, tá? Vamos pro break? Aquele tempo você descolar a língua da boca, isso. Cuspir não adianta, que não vai sair nada. A gente volta com Black Sabbath, meu amigo, já. Olha aí, Classic Rocks especial de Natal pra você. Eu juro que até o finalzinho, até as 4 da tarde, eu consigo botar o Noel em pé. É, malandro. O bicho tá pegando mesmo, cara, na boa. E aí? Como é que foi Natal ontem? Ganhou muito presente, levou muito bolo, ficou com a mulher, não ficou com a mulher, ficou sozinho, ficou chupando o dedo. Não importa. O importante é que você tá hoje, tá vivão e tá curtindo aqui o Rock Ballads, um presente na RioSulRádio.com pra você. Legal? E não se esqueça que dia 1º de janeiro também tem outro presente. Tem o especial do Pink Floyd, cara. Esse você vai babar na gravata. Ah, vai, cara. Esse você vai babar na gravata, legal. Legal? Bom, vamos continuar então com Black Sabbath, um clássico, cara. Ozzy Osbourne, Gizzy Butler, Bill Ward, Tony Iommi, Changes. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you.

across the way. Now I feel the wind blow outside my door. Means I'm leaving my woman at home. Yeah. Olha, eu sou fanzaço dessa banda, vocês já perceberam, né? Vira e mexe, eu tô tocando Lynyrd Skynyrd aqui na programação do Classic Rock. Ela também tem que tocar. Eu fiquei na dúvida de tocar Tuesday's Gone, essa que você acabou de ouvir, ou Simple Man. São dois clássicos. Free Birds também já toquei várias vezes, por isso que eu não coloquei. E termina muito porrada, né? Aquele solo de quase 5 minutos de 3 guitarras. São 3 guitarristas do Lynyrd Skynyrd. Aí eu preferi tocar Tuesday's Gone, que é uma música que eu quase não toquei. Aliás, nunca toquei ela no programa. Né? Essa música aí tem um cover que o Metallica fez dessa música. E no dia que eu fizer um programa de tributos, de cover, eu vou programar ela pra vocês com o Metallica. E falando do Metallica, anterior foi ela. Foram eles. Unforgiven. Gostou? Guns N' Roses, um clássico do Guns, November Rain, Kiss Bad. Coloquei essa música, é bem light, cai bem no clima do Changes do Black Sabbath, pra dar aquele clima legal. Eu também gostei da música, porque a única balada do Kiss, tem Forever também do Kiss, né, que tocou até em novela, cara, acredito se quiser. É, Kiss e novela. Tá ok? Bom, gente, ó, especial de Natal pra vocês, Rock Ballads. A gente vai pro break, mais um copo d'água e a gente volta. Olha, Classic Rocks especial de Natal pra você, 25 de dezembro, meu camarada, 2013, já arrumou as malas, pra mim já devia ter ido embora, cara, aproveitar o trenó do Papai Noel e vazar, ó, rala peito, mas é o seguinte, a gente vai estar aqui comemorando 2014, às 14h, dia 1º, com Pink Floyd, hein, o convite tá feito, se eu fosse você, eu não perderia, cara, eu vi inteirinha a programação hoje que eu fiz, não, você vai falar, você que fez a programação, uma coisa é você montar e depois ouvir. Você monta, depois ouve, você vê que encaixou tudo certinho. Brincadeira. Eu fiquei me imaginando ouvindo isso aí no dia 1º. Oh, meu Deus. Vai ser bom demais. Você vai ver, vai babar na gravata, meu amigo. Vamos nessa. Olha, começando mais uma sequência pra vocês com o grupo Heaven. Não sei se você conhece, foi famoso nos anos 80, tá? O grupo Heaven. Um cover de Bob Dylan. Ninguém vai falar que é cover do Guns N' Roses, não. O Guns fez um cover dessa música do Bob Dylan. E do Zé Ramalho não vou nem falar. Aquele infeliz quase... Não, esquece. É Knock on Heaven's Door. Vamos lá. I'm a I've seen your face 100 times.

time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shields and kicked in my. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. Thank you. was the wizard of a thousand kings, and I chanced to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of feeling fine. To do the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Cause wild horses can drag me away. But no sweeping exits off stage lines to make me feel bitter or treat you unkind. Yeah. got my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, and tears must be cried. Let's do some living. Amigo, eu tava no meio daquele 1 milhão de pessoas lá em 2006, praia de Copacabana, eu vi isso aí ao vivo, cara. É, Rolling Stones, White Horses, anterior Raya Hip, considerado o melhor álbum do Raya, eu não considero melhor, na minha opinião, o melhor é Look at Yourself, cada um tem seu predileto, né? The Wizards, Peter Frampton, meu amigo, Baby Love Away, 1976, bons tempos, cara. O Queen, tá aí, ó, Queen com We Are The Champions. Essa música é sacaneada depois todo mundo que ganhava colocava essa música, We Are The Champions, e nós somos os campeões, tá? E anterior, Nazaré, cara, Nazaré com Dream On. Todo mundo pensou que eu fosse colocar Love Hurts, não, mas Love Hurts não. Vamos botar uma diferente, né, cara? Dream On também fez muito sucesso. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Tava explicando pro Marquinhos aqui que ele chama a mulher dele de Mama. É, Mama. Mama, I'm Coming Home, final da turnê. Mãe, eu tô voltando pra casa, aquela coisa toda. É, aparece ele e o filho dele aí ensinando o Zac Osbourne a se despedir do pessoal. I Love You All, o garotinho pequenininho, hoje já tá com 4 filhos já. É, malandro. Bom, deixa eu ver aqui, anterior Motley Crue, Vince Neil e companhia, cara, com Home Sweet Home, e a primeira foi Heaven, Knock on Heaven's Door. Gostou, né? A gente vai pra saideira, daqui a pouquinho, a saideira de música, tá, cara? Você já bebeu todas ontem. Música, a gente volta. Ficou todo animadão quando eu falei saideira, né? Fala sério. Não, agora você pode falar. Você até arregalou o olho. Cadê? Enche o meu aí. Fala sério, hein, compadre. Não, mas é isso mesmo, cara. Dia 25 é assim mesmo. São 2 dias internacionais da ressaca. 25 de dezembro e 1º de janeiro. Não tem jeito, meu amigo. O que se vende de sorrisal é o seguinte, cara. Eu devia botar uma banquinha, abrir um lugar pra vender só água de coco. Porque água de coco é bom pra... pra reidratar, né? Pra quem tá, toma um porre. Pra você que não sabia, já sabe, hein? Aí, dona Maria, se seu marido chegar em casa com a garrafa de água de coco, pode ter certeza que ele vai chapar o coco hoje, hein? Aí, no dia seguinte, você já viu, né? Bom, garrafa de água de coco vai chapar o coco. Não, bem original, né? Bem original. Que é isso, Adolfo? É 25 de dezembro, vocês dão um desconto, tá? Tô aguentando o Papai Noel aqui do meu lado de bode. Não é fácil. Ainda quer que eu pego no saco dele ainda. Ah, me poupa, rapaz. Ó, vamos dar uma viajada legal, agora preparando você para o especial do Pink Floyd no dia 1º. Pink Floyd com Foto Brinado. Vamos lá. Feeling Child is growing.

ocean, tears filling up my eyes. Sometimes the pain burns like a fire inside. Look out my window. Sometimes it's hard to see things you want in life come and go so easily. She took the last chain out of my heart. She took the last chain. Now I think I'll make a brand new start. She took the last chain out of my heart. Whatever you do, I'll be too strong.

he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Tá dizendo pro Marquinhos aqui, ó. Não, mas fez sucesso, é uma balada, meu amigo. É o Mr. Big. Essa banda é super conhecida. To Be View. Toquei muito isso nas FZ, na FM nos anos 80, meu amigo. Marillion também, Kaylee. Tava explicando pro Marquinhos aqui, não consegui achar a versão original do Kaylee, que é de 6 minutos e pouco. Foi editada no final aí, mas não fomos nós que fizemos que editamos, não, tá? Veio na versão já. E não conseguimos achar aqui na internet de jeito nenhum, cara. A versão original tem 6 minutos e pouco. Mas eu ainda vou achar e vou colocar pra vocês. Sou teimoso, tá? Anterior foi Def Leppard, Two Step Behind, versão acústica pra você. Cinderella, Heartbreak Station, Poison, Something to Believe in. E Pink Floyd, uma versão ao vivo. Comfortable Numb com mais de 9 minutos, cara. Esse clima aí que você vai curtir no dia 1º de janeiro, tá bom? Especial do Pink Floyd. Gente, ó. Chegamos ao final do especial de Natal aqui, espero que você tenha aproveitado bastante. Espero mais uma vez que seu Natal esteja sendo bom, porque não acabou ainda não. Hoje que é o Natal, dia 25 de dezembro, tá ok? E a gente já deu o clima pra você começar a curtir sua tarde, agora é com você. E logo mais, se você for encarar de novo a Benita, eu tenho pena de você, porque, fala sério, duas noites seguidas safando o coco é meio difícil. Mas, gente, ó, se for dirigir, não beba, tá? Ou então não saia de casa, né? Classe.